Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 7 da tarde, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. É isso mesmo, uma boa introdução, porque Lisboa também é o nosso fado. Bem-vindos ao Fórum Lisboa. Estamos de volta no único programa de rádio que apenas debate assuntos relacionados com a cidade. Gostamos de saber para onde vai o dinheiro dos nossos impostos ou parte dele. Por isso tenho sempre comigo 4 deputados municipais. Temos um podcast em arquivo.org e em breve vamos estar também no YouTube, ao vivo, em direto, e para nos verem e ouvirem quando e onde quiserem. Somos também ouvidos no Porto, apesar deste programa se centrar em Lisboa. Haverá com certeza alguns pontos de contacto com políticas na cidade do Porto e não nos podemos esquecer também de Setúbal, onde também estamos com uma frequência. Estão aqui então a Angélica da Teresa, da Iniciativa Liberal, a Sofia Lisboa do PCP, o Ricardo Marques do PS e o Jorge Nuno de Sá do PSD. Queremos falar neste Fórum Lisboa de políticas de urbanismo e habitação, do PDM, o Plano Diretor Municipal, de opções de urbanismo, tendo em conta casos de alienação de património do Estado, mas também em sentido contrário, vamos explicar porquê. Vamos falar também de uma residência privada no Lumiar, que vai avançar contra um parecer das estruturas verdes, o que quer que isto queira dizer. E também queremos falar da Assembleia das Crianças na Assembleia Municipal de Lisboa. Acontece anualmente e decorreu na passada terça-feira, se não estou em erro. Antes, um minuto a cada um sobre um tema que vos pareça relevante. Jorge Nuno de Sá, hoje começo por si. O meu é relevantíssimo. Estamos a 2 semanas de começar aquela época melhor da cidade, que é onde cheira a sardinha assada por todo lado, a reais, festa. E que todos gostamos, todos um bocadinho rapioqueiros, e nesta semana começam os ensaios gerais das marchas populares, encerrar os preparativos dos arraiais e por aí fora. Portanto, anda meia cidade num lufa-lufa a acabar arcos, a costurar fatos, a acabar músicas, a acabar coreografias, os marchantes cansadíssimos porque são levados à exaustão. Portanto, estamos num ponto naquele ponto de rebuçado antes das festas, e eu queria dar uma palavra hoje, um minuto, a toda essa gente que faz esta cidade, constrói a cidade, constrói as festas da cidade. Estou numa azáfama brutal, mas vale muito a pena porque junho é o mês mais bonito desta cidade. Muito bem, a seguir, Sofia Lisboa. Sofia Lisboa. Muito bem, cumprimentar-vos e cumprimentar quem nos ouve lá em casa. Eu iria falar de um assunto que, em parte, também enfim, está sempre na ordem do dia, que tem a ver com a mobilidade. Ainda a semana passada falámos dele, mas relativamente à linha circular. Nós temos este projeto de linha circular, o PCP desde o início que se opôs à opção de, neste momento histórico em que se pensa o dinheiro para expandir a rede de metro, de fazer esta opção, portanto, de tornar mais densa na cidade, dentro da cidade. O PCP e todos, porque todos os outros... O PCP e todos, não, o PS... Só o PS é que teimou nesta solução, não é? Todos os outros partidos na altura... Exatamente. Lembram-me disso, nós falámos aqui. Opunha-se, enfim, e precisávamos dessa oposição, dessa oposição continuar forte no momento em que tem as responsabilidades que tem neste momento, não só no Governo Central como no Governo da Cidade. Mas, de facto, considerámos que foi um erro desde o início porque, como falámos semana passada, o dinheiro que temos é agora, é para tomar as opções agora, e no agora nós considerávamos, antes, enfim, desta ter sido a opção, que era um erro. Enfim, que era um erro depositar este dinheiro a densificar a rede onde já há soluções de transporte, e aquilo que nós precisávamos para dissuadir era da zona norte de Lisboa, dos concelhos limítrofes, tentar dissuadir essa entrada dos carros. A Assembleia Municipal de Lisboa já aprovou várias recomendações no sentido de travar esta, não a linha circular, obviamente, mas esta opção agora de fazer circular e não fazer em laço, que é aquilo que parece a muitos que é a solução para, nesta fase, apesar de tudo, não criar ali uma linha periférica entre Odivelas e Telheiras, que na prática vai fazer com que as pessoas dessa zona tenham que fazer um transbordo adicional, quando hoje tinham acesso direto ao centro da cidade. E, portanto, nós, o PCP, defende esta solução em laço. Estamos a dinamizar um abaixo-assinado sobre este assunto, e amanhã, na Assembleia Municipal de Lisboa, a Iniciativa Liberal vai levar uma proposta também neste sentido. E, portanto, eu decidi que o meu minuto inicial era para dizer que todos os esforços devem ser feitos no sentido... Era para dizer que agradecemos que a Iniciativa Liberal se aproxime também daquilo. Afinal, já começaram as festas na cidade. Agora vem a Angélica da Teresa. Podemos ter neste momento ainda é tempo de fazer esta solução da linha em laço. Com o seu minuto, mas não, o problema agora não se prende com os dinheiros serem do PRR e se alterarem os dinheiros não virem do PRR. Sim. Uma parte. Uma não, parte do dinheiro. Mas, prende-se com isso agora, porque a obra já está em execução. Sim, não, é não, já está quase pronta. Está mas quase a questão pronto. Depois é quando é que vai ser inaugurado depois de tantos adiamentos? Isso não sei, nem me atrevo a dizer nada. Mas a parte de ser circular o laço ainda é possível com a obra, com a infraestrutura feita. Ok. Angélico, o seu minuto. Bem, um minuto, antes de mais, cumprimentar-vos a todos. Bonsoir. E cumprimentar quem nos ouve. Hoje o meu minuto é dedicado à minha mãe, que me disse, antes de vir para cá, ela é que escolheu o minuto. Na verdade, eu estou a ser a porta-voz da minha mãe, que me relembrou que hoje era o Dia Internacional dos Museus, que hoje houve uma série de iniciativas e, portanto, os museus tiveram... Em Lisboa entrada, e no Porto, eu falei disso na sexta-feira para o Porto também. Portanto, tiveram entrada livre. Sim, é todo há, há uma programação, inclusive, é que se estende até sábado. Portanto, hoje quem esteve a trabalhar e não teve a oportunidade de ir a um museu, veja, porque há muitas iniciativas a decorrer até sábado e pode ser que tenha sorte e que possa consiga aproveitar uma. Esta oportunidade de fazer uma visita ao museu da sua escolha e, porque não, o Museu do Fado em Lisboa, em Alfama, já que estamos aqui na Rádio Amália. É verdade. Este seria o meu... E o Museu do Fado que nos apoia aqui em diversas coisas. Ricardo Marques, o seu minuto. Dois temas, um deles celebrar aquilo que foi ontem o Dia Internacional contra a Homofobia, Transfobia, Bifobia e pela forma como a Câmara Municipal de Lisboa, a Câmara Municipal do Porto e muitas juntas de freguesia na cidade de Lisboa marcaram este dia com, obviamente, com o içar das respectivas bandeiras, mostrando que de facto ainda não é por decreto que neste país se consegue abafar o bom senso e a razoabilidade nas causas. Outro tema para mim muito importante, prende-se com aquilo que temos ainda falado da habitação e que hoje iremos falar, e de facto sobre aquilo que são os dados assustadores deste último mês, com a subida dos spreads, com a subida de tudo o que tem a ver com as Euribores aos máximos históricos desde há um ano ou dois, juntando isto tudo ao pacote de subida da habitação histórica que estamos quase com uma tempestade perfeita para passarmos a ter um segundo semestre muito difícil para milhares e milhares de famílias de lisboetas, e portanto é um tema que temos que de facto, ainda bem que hoje o tema também é sobre a habitação, porque de facto nós temos que rapidamente arranjar soluções. Tivemos muitas décadas sem fazer nada e portanto agora também estamos a pagar isso, não é? A falta de construção pública. Sim, claro que sim, portanto, claro que sim. Isto não é um, com regras de mercado, não é para apontar outro, o dedo a uma pessoa, há que apontar a muitas e para nós próprios também todos. E, portanto, mas de facto é um tema que nos preocupa e os meses passam e nós, em vez da situação melhorar, piora, neste momento por contingências internacionais, obviamente, mas de facto cria-se aqui a tempestade perfeita à volta do mercado habitacional em Lisboa. E algo que temos que se calhar agir com mais coragem. Queremos então falar da revisão do PDM, o Plano Diretor Municipal. Está em revisão, é isso? Vai estar em revisão? Não. Tem vindo a estar, devia estar. Estar. Opções de urbanismo, tendo em conta casos de alienação do património do Estado, mas também em sentido contrário, como é o mais recente caso da sede do Conselho de Ministros, que irá passar para a Câmara Municipal de Lisboa. O PS acusou o Executivo de não ter exigido as devidas compensações em várias coisas. Carlos Moedas negou. Também queremos falar deste deferimento da residência privada no Lumiar contra um parceiro das estruturas verdes da Assembleia das Crianças também. Sofia, Lisboa, vou começar por si. Bom, são muitas coisas. A Assembleia das Crianças, vamos para a segunda parte, e o deferimento da residência privada também. Eu acho que é aqui um elemento que tem a ver com estas políticas, não é? Exato. Exato. Mas eu acho que há aqui uma série. Estes são vários elementos. São plano diretor municipal, temos que explicar aos ouvintes o que é e para que serve. Sim, claro. Nós temos este vício de falar por siglas. Aqui eu acho que o que é importante, e também já o dissemos aqui várias vezes, não há um responsável único, mas no entender do PCP há uma política que tem sido seguida e que tem tido diferentes protagonistas, mas que nos tem, levado nunca ao PCP, obviamente. Que não teve responsabilidades políticas para isso, infelizmente. E, portanto, não teve em Lisboa para ordenar o mercado da habitação. Deixem a Sofia falar. Aquilo que nós estamos a ver e temos visto nestas várias e que tem sido criticado, né, em várias coisas que são pontuais, é na verdade uma política... Nós estamos num momento de emergência, digamos assim. Portanto, esta emergência que se está a viver em Lisboa, como no país, é uma emergência que deveria traduzir-se para quem diz governar para as pessoas e para os interesses das pessoas, deveria traduzir-se em medidas estruturais de resposta a esta situação. E, portanto, é neste momento que nós estamos a enfrentar esta situação em que não devemos poder alienar património do Estado, por exemplo, que possa ser, que seja adequado para habitação e não só para habitação. Esta questão dos dois, foi há pouco tempo, tivemos esta, vender em hasta pública dois imóveis do Estado na Lisboa, no centro de Lisboa, Visconde Valmor e Filipe Folk, e foram dois prédios que podiam ser habitação, mas também podiam ser outras coisas. Ainda há pouco tempo falámos de uma série de sedes de empresas municipais que estão em sítios alugados por Olha, rendas por exemplo, astronómicas. Deve ter uma renda astronómica onde está, exatamente. Nas Amoreiras. E, portanto, isto, há aqui muitas opções que também podíamos falar do Quartel da Graça. Há muitas opções que são tomadas e que têm sido tomadas, não só de agora deste mandato e do anterior de Moedas, mas também dos mandatos do PS, que estão a ignorar esta necessidade de haver uma política de urgência, de emergência para esta situação e, portanto, avaliar todo o património do Estado que possível de ser habitação, exatamente, não é? para tratar, para lhe dar esse fim e para sempre tentar, com as políticas públicas as possíveis, porque não podem regular todo o mercado, mas baixar aquilo que é este mercado absolutamente... absolutamente desvairado de subida de preços. E quando se faz aquilo que se fez ainda há poucas semanas, a vender até abaixo do preço de mercado, como foi dito, num leilão, estes dois imóveis do Estado que se venderam, está-se a fazer o contrário. Portanto, está-se a passar imóveis que depois vão para que aqueles irão, não é? Esses imóveis vão para este mercado de imobiliário sobreaquecido, como se diz. Para o PCP, nenhum imóvel deveria ser... Neste momento nós estamos em medidas de emergência. Nessas circunstâncias. Se não for adequado para alguma destas soluções importantes e que a cidade precisa deles, a cidade precisa destes imóveis, como precisa de outras medidas, como precisa que o património disperso da Câmara Municipal de Lisboa seja reabilitado, como precisa de construir em terrenos, como em alguns casos está a fazer, mas sempre contra esta ideia de alienar e de alienar para interesses imobiliários que não vão... Nunca, porque não podem, porque o interesse do mercado imobiliário é um interesse especulativo que não responde àquilo que são as necessidades das pessoas. E, portanto, aqui, estes vários casos que aqui referimos são casos importantes. O que se vai fazer com a presidência do Conselho de Ministros é neste sentido. É um caso, enfim, importantíssimo, parece-nos a Vamos nós. Vamos explicar qual é o edifício. Em Campo de Ourique, era o edifício da presidência do Conselho de Ministros que... Agora passaram para o edifício passar... da Culturgeste e esse edifício passa exatamente. Para a Câmara, não é? E, portanto, e supostamente... para 90, penso que cerca de 90 casas de habitação acessível. Isto é apartamentos. Isto é a política é um bom que exemplo. É preciso. Exato. Não. Mas a questão é. Si. É um bom exemplo e devia ser não só, não devia ser casos isolados, devia ser uma verdadeira estratégia de emergência para a cidade do ponto de vista da habitação. Até porque mais depressa se fariam algumas habitações que são necessárias e o tempo não deixa construir claro, um mês para o outro, como é óbvio, edifícios é? Que estão construídos, que existem, que estão adequados para uma, enfim, necessariamente uma adaptação, mas para esse fim, e portanto que é isso que nós precisamos, não é? É isso que nós precisamos, porque não é só dizer que nós precisamos deles para ir usar imediatamente, é porque nós, o Estado, alienando esse património, ele não está alienado para outro planeta. Ele vai ser alienado para contribuir para esta dinâmica especulativa que nós estamos a viver. Portanto, o Estado até pode ganhar ali uns quantos milhões a pensar que depois pode eventualmente reverter para fundos para tentar contrariar esta crise da habitação, mas na verdade isso é tudo muito se. Porque na prática, aqueles edifícios que estão a ser alienados, vão eles próprios, por iniciativa da alienação que se está a fazer, vão contribuir para continuar a agravar essa especulação. E portanto, isso é absolutamente irresponsável do ponto de vista da crise que estamos a enfrentar agora e outro tipo de interesses que continuam a pairar à volta da Câmara, e concluía com isto, nomeadamente nesta questão do deferimento tácito desta coisa de uma residência privada. Eu já falei a semana passada, uma residência privada com 700 quartos, contra parceiros que diziam que não mas se poderia mandar... Mas são parceiros de serviços da Câmara? Sim, que entretanto até parece que foram dissolvidos este gabinete de estruturas verdes, mas que tinham um parecer... Tinha um parecer que dizia, contrariava esta ideia de que se podia mandar abaixo mais de 130 árvores naquela zona. E de qualquer das formas, aqui a questão também tem a ver com este mecanismo, não é só com este projeto em particular, mas é este mecanismo que é deixamos atrasar uma resposta e depois há um deferimento tácito, até que vem daquele simplex da habitação, não é? Do urbanismo, que pode fazer com que aqui uma série de interesses que são prejudiciais possam passar desta forma administrativa. Jorge Nuno de Sá, também já li, creio que no Expresso há uns tempos, que a alternância democrática em Lisboa é salutar também por este aspecto dos serviços da Câmara Municipal de Lisboa estarem todos com muitas pessoas ligadas ao PS e, portanto, tentarem fazer, digamos, quando é para dar alguns serviços, como é óbvio, não estou a generalizar, não. Mas que alguns serviços tentam fazer política, digamos, não é? Quando quem está na Câmara é o Presidente A ou o Presidente B, não é? Isso acontece. Depois, acontece sempre, não é? É da natureza humana. Não, mas daí ser bom haver alternância, não é? Sim. Daí essa ser parte... bom não estar sempre lá o PSD, não estar sempre lá o PS. Ou o PCP. Ou o PCP e irem mudando, não é? Estar sempre. Ah, eu quando cheguei, estar sempre é eu quando cheguei ao Departamento de Educação há 20 anos, aquilo estava carregadinho de cartões de militante do PCP. Pronto, e então? Desde que fizesse claro. O seu trabalho, tudo bem, e é humano, como deles, diz. E muitos deles, excelentes profissionais. Muito bem, está a ver. Uma das melhores arquitetas que lá estava era a sobrinha do Dr. Álvaro Cunhal. Uma belíssima profissional. Pronto, eu tenho a melhor experiência. Isso não é tudo. Agora, pronto, isto foi o seu pontapé de saída. Não querendo acreditar. Assim. Sim, é um bocadinho provocatório, como eu gosto sempre. Não querendo acreditar que a Sofia quis dizer que havia aqui um ato de corrupção neste ferimento tácito, devíamos. Isto era quase tema para outro programa, que era. Mas eu lembrei-me dos. Sim. Não, mas é uma questão, era uma questão interessante, que é se a dimensão que a Câmara de Lisboa atingiu com as competências que lhe estão otorgadas, se já é um mecanismo funcional. Isso é uma discussão que para outros que devíamos ter, que também podíamos começar a ter, se é. Ou seja, a Câmara não de é Lisboa, seguramente. A Câmara de Lisboa é um monstro. Com dezenas de milhares, com mais de uma dezena de milhares de funcionários, portanto, é muita gente. É muita gente e, portanto... A máquina funciona. Mexer, isso é uma discussão que podíamos ter. Já aqui várias vezes vocês mencionaram isso. Se pode haver uma reorganização administrativa que vá para além daquilo que foi a descentralização de competências pelas juntas de freguesia, outro tipo de reorganização administrativa, porque às vezes... Quando se falou o Ricardo outro dia, um bocadinho ironicamente, eu hoje ouvi-o dar os parabéns sinceros à Câmara de Lisboa, mas dizia, quando falou da perda de verbas por causa do PRR, do Abdomar. Às vezes questiona-se a capacidade de execução da Câmara de Lisboa por isso mesmo, por se ter tornado uma máquina tão grande que é difícil fazer movimentar. E isso é uma questão que nos devia levar aqui a refletir sobre essa capacidade. Eu não acredito que haja deferimentos tácitos porque alguém faz vetos de gaveta. Quer dizer, não posso acreditar porque isso é crime. Quero acreditar que seja pela dificuldade dos processos andarem. E ainda bem que os há, porque senão a máquina administrativa emparrava tudo que era processo nesta cidade e a coisa não andava. Temos que ser mais exigentes e pensar como é que contornamos isso. Isso é outra conversa. E se calhar deixamos para outro programa. Agora, há aqui eu tenho uma divergência profunda com o que foi dito sobre a questão do edifício da PCM, por exemplo. Quer dizer, nós andamos aqui todos um bocadinho, e aqui sou se calhar mais liberal que ali a nossa querida Angélica, que é a questão de embarcamos aqui um bocado, tudo, fazem falta casas, portanto todos os edifícios vão ser casas. Isso é falso. Porque nem todos os edifícios vão ser casas, nem todos podem ser casas, e depois entramos aqui um bocadinho numa demagogia de vamos adaptar tudo a casas, gasta-se muito mais dinheiro e fazem-se muito menos casas. A residência universitária que foi feita ali no alto do em frente ao técnico na Alameda, custou 1 milhão de euros por piso, a reabilitação, não é? A reabilitação custou 1 milhão de euros por piso, quer dizer, é um preço um bocadinho, reabilitar um edifício custou mais de 10 milhões de euros. Quanto é que gostaria de fazer novo, se calhar com mais dimensão? E o caso da PCM é um edifício, é um exemplo para o que é o PCM? A presença do Conselho Ministro, o edifício da Campo de Arico. Porque eu não... Jorge está muito nas siglas. Está muito sou, nas siglas, eu tenho esse defeito, É para poupar tempo e depois atropelo. Até eu convosco me baralho com as siglas. Não estou muito satisfeito com a opção da Câmara de Lisboa de ficar com o edifício. Eu, pessoalmente, isto aqui é uma opinião pessoal, por um motivo simples. Aquilo que a Sofia dizia assim um bocadinho, que era a alternativa, é saber se aquele edifício era um hotel que foi ocupado para fazer a presença do Conselho de Ministros, portanto não está previsto ser habitação, vai ter que sofrer grandes obras de adaptação. Se a venda daquele edifício em mercado para outra finalidade, podia ter mais encaixe financeiro que permitisse a construção de mais habitações. E esta é a conta que deve ser feita. E eu acho que às vezes nós entramos um bocadinho nesta espiral de loucura de... Mas como o que falta são habitações a preços acessíveis, essas mais habitações a que se refere não seriam com certeza habitações... Não sei. Como as que vão fazer, não sabe? Não sei. Não sei com o dinheiro da venda do edifício quantas podiam ser feitas. Porque ninguém me apresenta essas contas. Sim, está bem. Quanto é que vai custar cada habitação acessível naquele sítio e quanto é que poderiam custar, por esse preço, outras habitações acessíveis no terreno municipal? Mas o Estado por é que compete fazer as habitações acessíveis mais, não é? Não estou a dizer que não. Pronto. Mas estou a dizer o mesmo. Ou seja, não é o empreiteiro privado que compra um prédio. Não sou eu que vou comprar um prédio. Certo. Sou não, mas muito não rica, estamos vou fazer casas mas para não estamos os a falar disso, entendeu? Estamos a falar de uma coisa muito simples, que não é. Vou. o valor que aquele prédio rendia em mercado. Se tivesse os estímulos certos. Se tivesse certos, os estímulos certos, faria. Isso é uma segunda parte. Agora, o valor daquele prédio é mais rentabilizado. Qual é o valor que vai custar ao dinheiro dos nossos impostos a reabilitação daquele edifício para habitação acessível, ou o rendimento daquele prédio para construir habitação acessível no terreno municipal, quantas é que podíamos construir pelo mesmo valor? Esta conta é que às vezes é difícil às vezes fazer. Para os pobrezinhos soa mal o que eu disse, mas não, pronto, não, o que eu queria dizer era... Eu ia aproveitar... Eu estou aqui a dar a mão à palmatória. Eu não faço essa, discriminação, até porque nem sequer é disso que estamos a falar. Neste momento o problema... O que falta é habitação para as pessoas, para todas. E essencialmente o que mais falta hoje. Hoje é preciso ser rico para conseguir. Não, o que mais falta em Lisboa. O que mais falta no Conselho de Lisboa é a habitação para a classe média. É a habitação para a classe média. Porque, bem, durante alguns anos houve alguma oferta de habitação social para a classe mais baixa e mais desfavorecida, e ainda vai havendo. Apesar de ser um mito a ideia que temos um parque público, isso é outra discussão. Porque dizemos que temos um grande parque público, se estão já afetados a famílias para a vida inteira, já não é parque público, é o parque ocupado por aquelas pessoas e, portanto, não está disponível. Parque público, em percentagem comparado com outras cidades, temos uma habitação. Mas isso é mesmo, baixo, e mesmo falamos do parque público. E aquele temos. Edifício, lembrou-me agora aqui a minha irmã numa mensagem, e aquele edifício da 5 de Outubro? Sim, que está lá desde o tempo da Costa com um cartaz a dizer que vai ser aberta. Vai ser a sede da Universidade Aberta, uma permuta, esse, e portanto deixou esse de ser. Entrou naquele pacote também da residência da Alameda. Barbas. Essa da Alameda é o que eu estou a dizer, é um preço de reabilitação caríssimo por piso. Porque aqui temos que saber separar o que é o discurso demagógico. Ah, vamos fazer mas casa. Mas então para que é que anunciaram que ia ser habitação acessível? Tem que ir perguntar ao governo do Partido Socialista. Foi no tempo do Costa já, anunciaram, sim. Era o doutor Brandão Rodrigues, ministro da Educação, quando se deu as instalações para a habitação acessível. Não fui eu. Muito bem computado. Depois, quando foram fazer os cálculos da conversão daquele espaço para alojamento estudantil, nem sequer seria possível porque não tem área suficiente que era para fazer as slots de quartos. E, portanto, reverteram. Temos e depois aqui o Estado, atenção, isto não é uma decisão da Câmara Municipal de Lisboa e também é preciso deixar essa clarificação. O quê? Na 5 de Outubro? A Câmara podia ter feito algum lobby político. Bom, muito bem, mas de qualquer maneira, está bem, mas mesmo que o Ministro diga isso, o Ministro não abandona porque Carlos Moedas acha que deve abandonar. Mas abandona porque chegou a essa conclusão. A Câmara defendeu isso. É preciso fazer as contas, não é? Sim, mas a Câmara não é dona do edifício, pelos vistos. O que o Estado decidiu foi, então, atribuir aquele espaço à Universidade Aberta, e a outra coisa que têm dito, que a Universidade Aberta é uma universidade privada, é uma universidade pública. A Universidade Aberta é uma universidade pública, portanto, parem de dizer que a Universidade que é Aberta e que tem é privada. Feito, e que tem feito um serviço ótimo para todo o país. E tem feito um serviço ótimo, inclusive na formação... Deixa-me só falar bem que eu vou ser avaliado com mestrado no dia 1 de junho. Na Universidade Aberta, vocês são espetaculares. Universidade pública, maravilhosos professores. Inclusive todos. Na formação de professores e inclusive na formação remota. Perguntar ao Ricardo. Para terminar, o Ricardo construiu já terminou. Só fazer uma pergunta ao Ricardo, diretamente. O Ricardo fez uma residência universitária em Benfica. Qual foi o custo? 950 euros por metro quadrado. Única no país, toda equipada. Não, qual é o preço por... 950 euros metro quadrado, metro quadrado, por tudo equipado. Um apartamento, quanto camas, é que custa? Uma residência, quanto é que custa? Custou 4 milhões e meio, e residência para 120 camas. Quanto? Portanto, 80 metade, menos de metade do que custou a reabilitação só do edifício da Alameda. Basta dizer 950 euros. É disso que estamos a falar. É esta conta que é preciso ser feita. Mas dinheiro, há sempre dinheiro para... Claro, há sempre dinheiro. Claro que há sempre dinheiro. Exatamente. Chegamos à demagogia. Mas não é demagogia, é aí quando é que te vamos a falar. Exenção do Rock in Rio, não se confundia meia crianças para outro dia, que isto tem muito mais dias. Não, é que as contas não, vamos agora ouvir vamos agora não, as contas. É que esta conta aí tem que é ser sempre, feita. É sempre o retorno para a cidade, é extraordinário do Rock in Rio. Mas depois aí mas não há o Rock contas, in Rio não dá para contas. Fazer um piso de residência universitária. Mas estamos a falar de coisas certas. Claro, mas eu estou a falar de um pormenor de política da Câmara, mas há políticas... Certo, mas não dá. Mas a Sofia está aqui a misturar uma isenção de taxas diárias, que é tipo taxímetro da Câmara, para ocupar um espaço com a devolução das residências. A devolução do IRS também é muitos milhões. A devolução do IRS são muitos milhões. É a devolução do dinheiro do bolso das pessoas assim, que trabalham. Assim, é o dinheiro. Quem é que paga? Quem é que paga IRS? Quem é que paga IRS? Jorge, nós não falamos ao mesmo tempo. Não falamos ao mesmo tempo. Temos dinheiro de sobra. A devolução do IRS. A devolução do IRS não parece um bom exemplo porque é o dinheiro que as pessoas pagam e que recebem no seu bolso. É a devolução ao dinheiro dos trabalhadores. E o PSB acha que só deviam receber alguns. Mas os impostos. Exatamente. Mas há quem não acha. Mas PCP recebe... não é quem está no governo da Câmara, mas quem portanto, recebe de volta, quando estiver, necessariamente para é quem paga, não é? Vamos. Claro, é quem paga. Então, eu acho que claro, agora, é quem trabalha. As pessoas que temos prefeririam ter de volta as coisas em residências, se em calhar, educação sim, pública, em transportes públicos, aí é que se devolve o dinheiro às pessoas. Ricardo. Bem, antes de mais, o tema PDM, eu acho que de facto não é um tema que se consiga. O PDM vai desde a habitação, o plano diretor municipal, vai aos espaços verdes, vai a equipamentos esportivos, às cartas de equipamentos. Vai às cartas de equipamentos. Exatamente. O PDM, a gente não precisa de um programa, a gente precisa de um mês aqui a falar de, em áreas falar temáticas, de PDM várias vezes. Em áreas temáticas sobre o PDM e como o PDM está hoje em dia caduco em muitas zonas da cidade, já nem faz sentido o que está lá escrito de equipamentos para a cidade. Portanto, há de ser um debate que eu suponho que começa este mandato e terminará, quiçá, daqui a muito tempo. Se for feito, na Assembleia Municipal já começou no anterior. Sim, mas se for feito de forma mesmo bem feito. Mas vamos focar no tema da habitação. É verdade que, da mesma forma que critiquei o Presidente Carlos Moedas, e já vou dar um exemplo de porque é que critiquei e continuo a criticar, tenho que elogiar a decisão corajosa, mesmo tendo um preço de recuperação alto, de escolher o edifício Bandeira, como o edifício sede da presença do Conselho de Ministros, para transformar a habitação de arrendamento acessível. Que eu acho que nós podemos olhar, e eu tenho tido, ainda hoje tive toda a administração do CERU a visitar as nossas obras em Benfica, curiosas com os preços e contudo e muito admiradas com os preços de construção que estamos a fazer em Benfica, quer na reabilitação de edifícios antigos centenários, como na construção de raiz industrial com soluções modulares, mas a verdade é que eu acho que às vezes é preciso mesmo gastar um pouco mais para demonstrar aquilo que queremos, que é uma cidade que em todos os bairros há lugar a que a classe média viva. E, portanto, a decisão corajosa de pegar num edifício que terá um custo de reabilitação mais caro, como é o edifício da sede da Presidência do Conselho de Ministros, e na zona centro da cidade, onde não há territórios livres para construir de raiz e transformá-lo em arrendamento acessível, muito dificilmente, aliás. Aliás, basta ver. Não se estão a mudar para lá. E muitos, felizmente, estão lá, porque felizmente não têm rendas, as casas já são deles, já eram de família, felizmente. Senão tínhamos a cidade com menos lisboetas do que temos. Mas a verdade é que este exemplo corajoso que deu o Executivo Municipal e deu, no meu entendimento deu, e é o sentido certo. Por exemplo, vou dar um exemplo. Na Zona Norte, na zona de Benfica, em São Domingos de Benfica, estavam previstos em 2019 e anunciados 1.110 apartamentos. Isto equivalia a mais 3.330 lisboetas, ou a 3.300 lisboetas que não tinham que sair da cidade. 340 na Quinta da Alfarrobeira, 400 no Prado do Uruguai, 280 na Quinta da Baldaia, 90 nos terrenos da Adamaia em dois edifícios públicos e 38 apartamentos em dois edifícios cooperativos na Rua da Venezuela, Rua da Estação de Comboios, onde eu sou nascido e criado. Disto tudo nasceu zero até hoje. Parabéns. Muito obrigado. Nasceu zero. Falaste muito rápido e pareceu que nasceste na Estação de Comboios. Nascido e criado na estação da CP de Benfica, para intervalo. Então, Ricardo, então, Marques. São terminando 1.110 apartamentos. Ah, pois ainda numa zona com possibilidade de construção. Tudo o que eu estou a falar é construção de novo. Nem sequer estou a falar de reabilitação de edifícios, nem de utilização do direito de preferência. Está bem, mas é assim, o Ricardo chega aqui todas as semanas e é sempre a falar de Benfica. Não é de Benfica, não é? Para Lisboa, não é só Benfica, nós estamos a falar de políticas de Lisboa. Para falar de Benfica e São Domingos de Benfica, que é um bom exemplo. Mas pedir ao Prado. Olha, que eu tive aqui a Carla Madeira, ela não me estava sempre a falar da Misericórdia. Falava só às vezes. A Misericórdia é mais pequenina. Não interessa. Não interessa. Eu adoro a minha Carla Madeira, adoro, estou a brincar com ela. E portanto, a verdade é que isto é um exemplo claro numa zona da cidade em que estavam previstos 1.110 apartamentos. São 3.300 lisboetas que até ao dia de hoje estava programado, estavam lançadas as intervenções. Parece estar sempre em campanha. E aqui não é só a Câmara, é a Câmara e o Governo. Quinta da Alfarrobeira é Governo, Quinta da Baldaia é Governo. Vamos ser também claros. E portanto, que por opção, e não é, deixou-se os fundos europeus, eu fui ao lançamento dos projetos, estão feitos os projetos, perdeu-se os fundos europeus que iam financiar a operação, e estamos a aguardar que 2027 consiga haver uma boa negociação no BEI para voltar a incluir estes projetos. E com isto a cidade perdeu 5, 6 anos. De capacidade de construção. Bom, mas como sabe, às vezes a cidade não tem empresas para fazer, para executar os trabalhos. Mas aqui, nem foi lançado. Ficou mesmo nos gabinetes, ficou nos decisores. Isso é um problema para além da cidade. Eu sei de obras que estão paradas, porque não há empresas. Há bocado falava. Mas isso é no país, não é? Depois perde-se, sim, depois perde-se o projeto. E quando eu digo que às vezes é preciso coragem, Obviamente o que a Sofia dizia, e o que dizia o Jorge, tem sentido. Tem que haver um racional público de dinheiro gasto para a recuperação por apartamento. É óbvio. Senão evidente. Senão voltamos a ter a festa que foi acusado, o projeto da Parque Escolar há uns anos. Foi uma festa. Foi uma festa, mas reabilitou escolas como nunca festa. Mais ninguém reabilitou no país. Nem reabilitará, graças a Deus. Elas estão, dizer... Foi a maior reabilitação de parque público escolar de sempre. Mas ficaram por reabilitar uma data delas, sim, não é? Em projetos nórdicos, com janelas fechadas, com ar condicionado caríssimo. Exatamente. E, portanto, criticando ou não os projetos, a verdade é que foi feita a obra. E nós passamos a vida ainda nesta dicotomia, Jorge, de ter aqui um... Eu estou a dizer, estou orgulhoso dos valores que tenho de reabilitação. E bem. Mas não me chocava. Estás a ver, elogiar. Edifícios icónicos. Imagina, no centro da cidade, pegar um edifício da Baixa que era requalificado para este sinal, claro. Não há bairros que estejam votados. Sim, para mas não foi reabilitado. Não está a ser reabilitado, por exemplo, na Misericórdia, que agora falamos. Não, que agora vamos ouvir a Angélica. Aquela narrativa de que porquê é que os pobres vão de querer viver no centro de Lisboa? Mas não é verdade. Há reabilitações, por exemplo, na Misericórdia. Essa narrativa existe. E, portanto, é preciso contrariá-la. E é preciso dizer nós temos uma política para a cidade. Mas quem é que diz essa narrativa? Que elogio o Estivo Municipal. Eu estou admirado. Bom, Angélica, vamos ouvir. Bem, a Angélica. Eu queria para depois irmos para Eu queria fazer um bocadinho de pedagogia. O que é o PDM? O PDM é quase o cartão de cidadão da cidade que diz o que é que se pode construir e o que é que não se pode construir e o que é que... Qualificar zonas, não é? Qual é o uso que se pode dar a determinadas zonas? Sim. Supostamente tem que ser atualizado 10 em 10 anos. O PDM atual de Lisboa é de 2012, portanto já devia ter sido atualizado em 2022. 2022. Sim. O que é que se fez no anterior mandato? Porque isto também convém que seja dito, porque não é só o PDM e depois deixar todos os outros documentos sem fazer. Portanto, no anterior mandato o que é que se atualizou? O mapa de ruído. O que é que se atualizou também? O relatório sobre o estado do ordenamento do território. Isso também ficou concluído. Foi atualizado também a Carta Municipal de Habitação. Muito recentemente, a Carta Municipal de Educação, Educativa. E no anterior mandato também, os mapas de risco e de vulnerabilidade de inundações, que isto é muito importante no caso de Lisboa, para saber exatamente quais são as zonas de risco e, portanto, saber que tipo de construção é que se pode fazer nessas zonas ou, então, até proibir a construção dessas ditas zonas de risco. Portanto, eu diria que, atualmente, o Executivo e a cidade de Lisboa estão em condições para, de facto, começar a avançar com a atualização do PDM, que, de facto, tem que ser feito. Agora, deixa-me hoje dizer que, há 15 dias criticou aqui da Carta de Educação UPS e agora, com 4 anos atrás, não criticou o Executivo. Convém dizer que, efetivamente, havia uma catrefada de documentos. Ninguém de mapas. Percebeu essa parte. Não, o Ricardo quer dizer que nós estamos atrasados. Esquece de dizer que eles se atrasaram quase 20 anos. Não começa, deixa seguir, Angélique. E o que não é preciso esclarecer é que há uma catrefada de documentos que, prévios, tinham que ser atualizados antes do PDM e isso foi feito. E, portanto, agora sim, a Câmara tem que avançar. Está em condições para avançar com o PDM. Está em condições. O Plano Diretor Municipal. Que é o Plano Diretor Municipal, que é o cartão de cidadão daquilo que se deve construir, sim, ou não na cidade de Lisboa. Portanto, deixar esta clarificação para as pessoas também que nos estão a ouvir perceberem o que é que está aqui a ser dito. Não é verdade que não há terrenos para construir em Lisboa. Não é verdade. A cidade de Lisboa tem imensos terrenos expectantes. Isso está na Carta Municipal de Habitação. Estão lá os desenhos. Nem é preciso saber ler. Estão lá os desenhos que mostram a quantidade de hectares que se pode construir nesta cidade. É praticamente única na Europa e, portanto, quando dizem não há espaço para construir em Lisboa, é falso. Pode-se construir em Lisboa. Foi, inclusive, há pouco tempo aprovado o plano de urbanização do Val de Santo António, que vai ser a maior construção pós-Expo 98. Portanto, só para provar o quanto, durante décadas e décadas e décadas, Lisboa não construiu casas, certo, para as pessoas. Portanto, não me venham com esta conversa de que não há espaço em Lisboa, que eu, a sério, aborreço-me porque andamos a enganar as pessoas. Claro, não há espaço na Baixa. E isto não é verdade. Claro, mas também pois, há coisas... Ou no Chiado. Outra questão. Não é património disperso. Outra, não é, questão para as pessoas também perceberem. A questão é para o que é que se vai fazer. Relativamente ao uso dos dinheiros do PRR. Europa definiu um calendário tramado para um país. E todos renegociaram agora, não foi só Portugal. Montes de países renegociaram e veio a resposta hoje. Mas positiva. Para além disso, que é o licenciamento em Portugal é um cancro. É um autêntico cancro. Sim, as obras públicas, os concursos públicos. Mas demora uma eternidade para toda a gente. Ao ponto do próprio Estado pedir uma flexibilidade. Os vistos, Angélica, não é só em Portugal, porque os outros Estados também pediram essa flexibilidade. Mas em Portugal agrava. Só esta questão. O licenciamento em Portugal é um cancro autêntico. E, portanto, o próprio Estado pediu para obras suas, para agilizar os procedimentos, para conseguir cumprir prazos que eram completamente inalcançáveis. É para privados, é para o Estado, é para o setor social, é para tudo. E há uma coisa muito importante que enfim, que também é preciso clarificar às pessoas que nos estão a ouvir. Europa aquilo que disse é, sim senhora, tem esta bazuca para usar, mas aquilo que não for construído até agosto deste ano, em 2026, 31 de julho. Quem não tiver construído tem que devolver para cá o dinheiro. E, portanto, o que é que os municípios... E eu aqui, independentemente da cor política... Para terminar, Angélica. Não estou a dizer o PSD, PSL, pouco importa. Aqueles que foram responsáveis disseram, alto lá, eu não vou querer... Meter-me nisto porque depois não consigo. Claro. Depois, se eu não conseguir, eu vou ter que devolver e eu não vou empantar aqui o meu dinheiro em obras que eu, de facto, eu nem sequer vou conseguir parar. Tenho certeza que não vou conseguir fazer. Portanto, houve municípios que avançaram com coisas... que eram muito mais céleres de poder executar, que avançaram, e houve outros que recuaram precisamente por causa deste prazo do PRR, e o próprio Estado está com essa dificuldade, e, portanto, também era deixar esta clarificação. Muito bem. E agora vamos sair para intervalo. São todos uns incompetentes. Deixa-me só dar uma nota sobre aquilo hoje que a Angélica dizia. Hoje saiu um reconhecimento da reprogramação, e não foi só Portugal que teve reprogramação. Só um exemplo que todos conhecemos. É o meu bairro e da Sofia, toda a gente conhece. A parte de baixo de Alcântara foi vendida pelo Estado nos anos 90 com perspectiva de urbanização. Demoramos mais de 20 anos a aprovar os projetos de urbanização. E foi o próprio Estado. O Estado não é pessoa de bem nestas coisas. Pois. E eu queria dizer, quando nasci vivia em Benfica. Muito bem. Isto é que eu vi logo esse glamour. Mas não na estação. Mas não na estação. Na Gomes Pereira, na Avenida Gomes Pereira. Pereira, zona mais fina então. Bom, vamos para um pequenino intervalo, voltamos já a seguir. Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 7 da tarde, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Nada mais, já abri, queria dizer, já abri os microfones, porque eles falam, eu dou um grito a dizer que vou abrir os microfones. E eles continuam todos a conversar. É uma coisa impressionante. Isto vai de mal a pior. Somos muito isto vai, no educados. Princípio era muita cerimónia, estavam todos em silêncio, agora já não. Mas pronto, segunda parte deste já abri, era isso que queria dizer. Nesta segunda parte vamos mencionar a Assembleia das Crianças que aconteceu na AML. Se tivermos tempo, vamos também falar da residência, da tal residência privada no Lumiar. Eu confesso que vi, como recebo sempre os alertas de quando começa a Assembleia, assisti um bocadinho à das crianças e é impressionante o nível daqueles miúdos, certo. A forma como falam, o deferimento com que falam, no sentido de saberem que estão numa assembleia dos grandes e falam ali como se fossem... A pessoa visualiza logo ali os futuros deputados deste país. Os miúdos muito explicados, com ideias algumas ideias muito boas, outros muito orgulhosos simplesmente por poderem estar ali e dar a palavra, e ter a palavra. Quem é que quer começar a falar? Ricardo, pode ser o Ricardo a começar. Não, antes de mais, são crianças antes de mais, das escolas de Lisboa, não é? São crianças e faz-se uma assembleia municipal de, eles, com... Antes disso eles são eleitos nas próprias eles escolas. Eles são eleitos nas escolas. Há todo um processo seletivo. Há freguesias que fazem depois umas assembleias também de freguesias. Por exemplo, em Benfica. Claro, porque esse exemplo. Porque em Benfica temos uma assembleia de crianças que depois escolhe estes meninos que vão pronto, lá. Isso, muito pronto, bem. Pronto. Mas acima de tudo, aos parabéns à Rosária Farmalsa, antiga presidente da Assembleia Municipal de Lisboa, que trouxe esta ideia e bateu-se muito por ela. Não foi uma ideia assim tão querida e estimada ao início por todos os partidos. Foi. Bem, eu sabia o quê? Que era eu fiz parte desse grupo e, a pronto. Princípio, aquilo era um bocadinho bafiante, era um bocadinho de velocidade. Depois foi-se corrigindo. Pronto, mas é verdade, e ela bateu-se por aquilo e bem. Eu a primeira acho sessão que, foi terrível. Eu acho que tu demora tempo a ganhar ritmo. Claro, tens claro. Dos três minutos que falavam, o primeiro minuto era elogiar o seu presidente da junta, cada criança. Eu... Deus, isso, muito. Isso, inveja, pois isso é mau. Os estados municipais é que não são presidentes de junta, isso este é muito... carinho que a população tem. As crianças não têm que ir para ali. Parecia que estavam a pagar o tributo. Elogiar as juntas. Graças a Deus isso melhorou. Não, mas isso não existe. Agora, vê-se lá muitos discursos que ainda têm, no meu entendimento, demasiada intervenção dos pais e dos professores. Pais, claro. ainda há uns quantos. E dos presidentes ainda há uns quantos. Não sei. Eu nunca o não fiz. Não de Benfica, claro. Não, eu nunca o fiz. Mas não acredito. Aquilo que se ouve ali não me parece. Parece mais, de facto, da escola, dos professores e tal. Tem melhorado. Os temas são muito ligados aos problemas. A gente vê pela linguagem. Mas eu achei foi que os miúdos eram. Os miúdos que eu vi, dois ou três só, que para terminar, são muito desenvoltos, muito articulados. Os miúdos preparam aquilo, aquilo muito... é levado a sério. Sim, é levado a sério, exatamente. Os miúdos, há toda uma organização que se vê que eles empenham-se naquilo. E assim, tudo ao final dos anos, vê-se que eles percebem onde vão. A forma como se dirigem às suas presentes da Assembleia, aos sim. deputados, a forma como colocam... Eu gostei muito de ver essa sessão. Acho que é uma ferramenta de participação cidadã muito jovem, muito fresca, e que é muito importante continuar, como diz o Jorge, a afinar, a melhorar, a torná-la cada vez mais dos miúdos. Porque ainda continua a haver muita intervenção de adulto. Nós vemos em alguns discursos com... uma criança, por daquelas idades, estamos a falar não até ao quarto ano. Assim, não é? Estamos a falar de criança até ao quarto ano de escolaridade. E, portanto, tem graça, é que eles depois desligam um bocadinho do papel e começam a falar. Essa é a melhor parte. Pronto, essa é a parte melhor, quando eles desligam lá das. Sim. E eu acho que essa é a parte que temos para os anos de trabalho, para os próximos até anos. Até quando de eles dizem que é preciso gelado na cantina. Sim, há coisas que vê que genuinamente são deles. Dizer, sim, isso é engraçado. E eu votaria por exemplo, sempre a favor disso e bombocas de volta às escolas. E, por exemplo, dar como indicação que eles podem levar tópicos, mas não podem levar o texto escrito. Tem que ter competências através dos tópicos, sim. Eu não sei se alguém está aqui no grupo da Assembleia da Criança, da Sofia. Eu estive no mandato anterior e a primeira sessão foi correu muito mal. Não era a sua vez de falar, mas tudo bem, pode falar. Nós estamos todos disciplinados. Hoje está louco. É um fim de semana de marchas e eu venho em rede. Era o último, vejam bem, ele era o último nesta ronda. Então eu posso me falar. Faz favor, agora começou. E a primeira foi tenebrosa porque os miúdos iam muito formatados. Depois mudou-se o sistema e foi com a Presidente Rosário Farmoso, de facto, e começou-se a fazer o que chamam uma mesa World Café, ou seja, eles vão a uma sessão antes ao espaço, até para se habituarem, reúnem-se em pequenos grupos e trabalham os temas, e trabalham de forma de identificar o problema, propor o caminho, encontrar a solução, mas o seu caminho. Se bem que alguns deputados às vezes tentam meter bedelho e dizer, esse é o caminho errado. Não há caminhos certos nem errados, há o caminho deles. E isto eles é que têm que escolher, não é? Isto é a coisa mais bonita que aquela Assembleia pode Jorge, ter. Jorge, só uma coisa que me esqueci, só falta uma coisa ali, que as propostas que sejam ali decididas, e algumas pode ser, tenham dotação financeira. Por isso, isso pode-se aprimorar um bocadinho. Eu também estive no Parlamento de Jovens, que é ali que deve estar agora na Assembleia da República, com a Simoneta Luz Afonso, há 20 anos atrás, e consegue-se aprimorar um bocadinho para eles sentirem que houve terem algum dinheiro para realizar alguma coisinha certo, que costa. Uma coisa... escola. Não, e coisas do género. Houve uma vez um que propôs a reutilização de plásticos para, por exemplo, era das escovas de dentes. Sim. Que eles mudam de x em x meses, usar o plástico para fazer ninhos de pássaros e coisas do género. Quer dizer, há algumas ideias que, se calhar, se fossem tipo orçamento participativo, sim, quase pudessem ser executíveis e eles notavam que o seu trabalho tinha alguma repercussão. Agora, é muito engraçado ver, percebe-se claramente, isto é como em tudo quando se lida com crianças, até que ponto eles vêm formatados e a partir do em que se libertam. E para isso este modelo prévio da reunião, um discurso dois onde eles trabalham, isso. Exatamente. E é onde tem mais graça, os senhores presidentes de junta, quando trazem, podem-se esquecer, eles gostam muito dos seus presidentes de junta, amam-nos muito, que usam dizer isso no púlpito, e isso cada vez é menos. Isso é cansativo. A primeira reunião é um bocadinho de inveja, eu sonho era ser presidente da junta. A primeira reunião foi cansativa à brava. Não apetece estar a ouvir crianças, claro, a agradecer ao senhor junta, e a dizerem os nomes completos do presidente da junta. Quer dizer, isso graças a Deus tem-se formatado. Eu venho logo à cabeça. Pensa aquele presidente da junta do Herman Zé, exatamente. Sou o presidente da junta. E eles conseguem, e os miúdos conseguem ter ideias fora da caixa, ideias muito engraçadas. Também se consegue ver o que é a tendência entre os jovens dos movimentos políticos e o que é que eles ouvem dos políticos crescidos. Muito bem, agora não tem mais tempo. Tá. E é interessante e deve-se aprimorar. Muito bem, Angélica, esta é a Assembleia das Crianças, o que é que lhe parece? Bem, a Assembleia das Crianças é uma coisa maravilhosa, até porque há tantos lisboetas que não sabem o que é que a Assembleia Municipal faz. E, portanto... Nós contribuímos com o nosso programa e muito. E é muito importante ver para saberem, para passarem a saber que estas crianças já vêm com a lição estudada. Sim, não é? Já sabem, portanto, o que é a Assembleia Municipal. Até se dirigem às pessoas e ao Sr. Presidente da Assembleia Eu Municipal vi isso, com um enorme respeito. E portanto este treino, até para essas crianças perceberem também qual é o papel do deputado municipal. E esta aproximação da sociedade civil à política, eu acho que é muito importante, porque quanto mais construirmos pessoas críticas, mais elas participarão na vida política e, portanto, com mais exigência isto se fará. E eu acho isso importante. Tanto o Ricardo como o Jorge já mencionaram... Hoje é o Jorge. O Jorge já mencionaram a questão da instrumentalização dos miúdos. Eu acho que isso tem-se sentido cada vez mais. Infelizmente, quando se percebe que há essa instrumentalização, é uma pena, não é? Porque é a voz da criança não são genuínos, a falar, não é? Mas não é, falta não é, genuína, não é a criança sim. a dizer aquilo que se calhar gostaria de dizer, e portanto, isso é uma pena. E portanto, aos pais e aos professores que eventualmente estejam a ouvir, deixem as crianças livremente fluir e dizer o que pensam, porque essa é a parte não mais engraçada. Não as orientem previamente ao discurso, porque exatamente. Isso não tem graça. Essa claro. É a parte mais engraçada. Até porquê? Porque do lado da Assembleia Municipal tem havido esse esforço e até de chamadas de atenções a deputados municipais que gostam de condicionar um bocadinho mais o discurso a não fazerem isto. Independentemente de nós sermos mais à esquerda, mais à direita, tanto os funcionários como os serviços da Assembleia Municipal têm alertado Para isto mesmo. Os deputados municipais para isso mesmo. Mas os miúdos quando vão, Angélica, os miúdos, uma curiosidade, os miúdos quando vão, não vão a pensos a aula nenhuma partidária. Não. Vão falar, como é que os distribuem na Assembleia? São criados grupos aleatórios com os miúdos que se reúnem com dois deputados de partidos diferentes. Ah, muito exatamente. Bem, muito bem. Que é para justamente não haver esta Agora, tendência. Agora, por parte da Assembleia Municipal é que há este briefing aos deputados para não estar claro. A condicionar, não é? Porque para não estar a condicionar os miúdos. Deputados a dizer, ai, queres construir mais casas? Mas é melhor ter árvores. Na primeira edição, é? O IEL estava a oferecer imperiais aos miúdos. Sim. Foi que eram jovens, nós é para são crianças, olha, isso é chato. Mas coisas deste género, e acho que essas. Bem, isto é falso. Mas, ou seja, essa liberdade para as crianças para dizerem o que quiserem, claro, para, claro, para as crianças sentirem que não há respostas certas. Todas as respostas estão todas bem, claro, todas as ideias são todas válidas e ninguém vai estar aqui a julgar. Principalmente saberem onde querem chegar. Exatamente. Isso é muito importante, sim. Não, sim. Não está ali ninguém a julgar, a dizer, ai, aquela é melhor do que. E, portanto, temos que passar à Sofia, remate. E portanto, deixar este espírito de liberdade às crianças, continuem a participar, as escolas continuem a participar, mas sempre com a maior abertura e com a maior liberdade, porque isso é que é importante. Sofia. Bom, sim, eu acho que é um exercício muito interessante. Eu hoje não paro de falar da minha irmã, mas a minha irmã, que é professora no centro de Lisboa, diz que há muitas crianças que estão habituadas a assembleias de turma também. Uhum. Na escola no Rainha, onde ela atualmente está, há assembleias de escola, assembleias, portanto, os miúdos também já têm um treino da escola, e ainda bem, deste tipo de trabalho. Não, não deve ser tanto assim, não deve ser, ou seja, não deve ser em todas as escolas, sim, deve claro, ser claro. Uma exceção de algumas regra, deve mas, ser, mas pronto. Mas sim, eu acho que é importante, nós na tal sessão anterior, é esta agora de final em que vão fazer as suas intervenções, tivemos mais próximos das crianças e, portanto, com a possibilidade de compreender que vêm de contextos muito diferentes, não é? Portanto, dentro da mesma freguesia pode haver pessoas, de crianças de escolas diferentes, escolas públicas e privadas, sim, portanto, sim. Não só escolas públicas. Isso é muito giro. E as crianças não vivem necessariamente na as freguesia mesmas, que, estão representar, que estão a representar. Ou seja, claro. Que elas estão na escola, naquela freguesia, mas podem até viver fora de Lisboa. Claro. E portanto, eu fiquei no grupo que estava a discutir os transportes e portanto nós tentámos começar a interpelá-las um pouco por isto, que é vem, como é que vocês vêm para a escola? Vêm de carro, vêm de longe, vêm de perto, vão a pé, portanto um bocadinho perceber essa realidade. E isso é muito interessante porque de facto percebe-se que as crianças estão ali mais ou menos nos mesmos anos, mas têm contextos socioeconómicos muito diferentes e portanto a forma como ali chegam é de pontos de partida muito diferentes. E eu acho que isso é bom para nós e é bom para eles, não é? É bom para eles perceberem que não é só no universo da escola deles, é de repente, mesmo depois na sessão que tivemos a semana passada, nós não partimos do mesmo sítio para a vida, não é? E eles, é bom que comecem a perceber isso, não é? E portanto, o contacto que eles estão ali a ter com a Assembleia Municipal. Para uns, percebe-se perfeitamente, quer dizer, eu lembro-me de estar naquele grupo e a ver ali crianças que já estão a argumentar de uma forma que se percebe o que é que pronto, já ouvem, né? Em casa, sim, uma série de argumentos de contenção financeira, não se pode gastar dinheiro em tudo, pronto, pois. E isto tem graça, não é? E depois nós ali estamos a ouvir as preocupações das crianças, mais ou menos condicionadas. E eu acho que aqui aquilo que me parece importante é, de facto, incentivar esta participação e dizer isto é teu, apropria-te disto. Para terminar. A Assembleia Municipal é teu, vai ser teu. Agora estamos aqui estes velhos todos, mas és tu no amanhã tá, serás tu. À frente que vais mandar nisto. E parecem mesmo que eles vão começar. Os velhos soluções, éramos nós. Sim, não, somos. Os velhos. Estou-me a incluir. Estou-me a incluir. Estou-me a representante das famílias numerosas. Estou-me a incluir nos velhos. Da perspectiva deles, não é? Obviamente. O que eles adoram. Dizer, quando encontram um deputado com o nome igual ao deles. Isto é, o vosso, é para vocês no futuro é que vão resolver a porcaria toda que neste momento está nós aqui. Nós deixámos. E portanto é bom que sejam, que se apropriem disto e que tomem posições, etc. E eu acho que é bom perceber as preocupações das crianças quando temos ali sonhos que podem parecer muito desfasados da realidade, mas também às vezes quando os sonhos são tão limitados, também mostra o mundo em que nós estamos, não é? Quando nós estamos a produzir sonhos que são eu ter uma coisa, um quadro que diga se o autocarro vai chegar a hora ou não vai chegar a horas, quer dizer, o sonho está muito limitado quando a nossa ambição das crianças é se os autocarros chegam ou não a horas num... Chama-se um banho de realidade. E temos que acabar. É isto que eu acho que é mais valioso nesta experiência e acho que é importante que se possa, de facto, tentar que isto também possa ir para as escolas, ou seja, veio para aqui, mas agora nas escolas também. E pelos vistos, em algumas escolas já foi. Uhum. Angélica, a música é sua, não é? É, exatamente. Vamos a ela? É uma música espetacular. De uma fadista jovem que faz uma homenagem a Chelas.